Bom, resumindo, uma educação liberal é justamente uma educação que ensina quando, como e por que se devem adquirir esses bens, esses quatro bens fundamentais. Onde, quando, por que se devem? Né? Que ensina quando, como e por que se devem obter esses bens, esses quatro bens fundamentais. Está claro isso aí? Veja bem, a busca e obtenção desses bens é a essência, o núcleo da vida humana. Está claro isso aí? É a força motriz por trás de todos os atos humanos. Então a justiça só pode ser analisada em relação a esses quatro bens fundamentais. Certo. A questão aqui é simplesmente pesquisar. Entre esses bens há uma hierarquia? Primeiro ponto. Quer dizer, algum deles é objetivamente mais importante que outro. Segundo ponto, quando a obtenção de um bem entra em conflito com a obtenção de outro, qual deve ser sacrificado? Está claro isso aí? Quer dizer, para definir o que é justo ou o que é injusto, você tem que definir o que é a melhor vida humana. Está claro, hein? Porque sempre que você diz que algo foi injusto, você está dizendo que alguém foi privado do melhor sem motivo, sem causa proporcional. Agora veja bem, os talentos humanos são variados e não são proporcionais à natureza dos bens, não é isso? Certo? Então, desses quatro bens fundamentais, alguns nascem mais equipados para obter uns e menos equipados para obter outros, não é assim? Não é claro isso aí para vocês? Então, por exemplo, algumas pessoas nascem com saúde de ferro, outras não. Algumas pessoas nascem com inteligência, por exemplo, matemática, ou musical, ou literária, e outros não. Porque só existem quatro bens fundamentais, só existem quatro esferas da ação humana. Está claro, hein? Quer dizer, a ação humana só se exerce sobre quatro campos da realidade. Então, a primeira esfera é a esfera da ação sobre a matéria. Nessa esfera, você avalia no indivíduo a sua capacidade para a sobrevivência biológica. Mas assim, como você avalia a saúde de um sujeito? Como um médico avalia a saúde de um indivíduo? É simples, ele verificou. Seu corpo deveria ser capaz de provocar determinadas modificações sobre a matéria e ele não é. Então você está doente. Não é assim? A segunda esfera é a esfera do desejo e da necessidade. Essa esfera corresponde ao prazer. Está quase, hein? A terceira esfera é o corpo dos outros indivíduos, o corpo humano. É nessa esfera que está a liberdade. Tá claro, hein? A quarta esfera é a esfera dos conhecimentos, sentimentos e crenças. A esfera da inteligência. Essas quatro esferas, ou a inclinação, certo, da psique individual a se voltar naturalmente para uma dessas esferas, cria o mais fundamental sistema de classificação dos tipos humanos, e o único capaz de descrever todas as questões ditas sociais. Quer dizer, diante de uma situação problemática, alguns seres humanos se voltam para a primeira esfera, a esfera da ação sobre a matéria. Outros se voltam para a esfera do desejo e necessidade. Outros se voltam para a esfera da liberdade do corpo humano. Outros se voltam para a esfera da inteligência. Está claro, hein? Então, vamos dar um exemplo. Suponha que nós aqui somos os habitantes de uma pequena vila. E todo ano, logo depois da nossa colheita, vem um grupo de bandidos, composto de 50 bandidos armados, e que chega e simplesmente fala: nós queremos a colheita. Todo ano nós somos roubados. Como nós reagimos a essa situação? Existem várias alternativas, não tem? Quer dizer, vamos dizer. Hã? Fugir é uma alternativa. Fugir é uma outra alternativa. Vamos excluir a possibilidade de vivermos perfeitamente felizes com isso. Porque a possibilidade, essa possibilidade é remota. Não é assim? Quer dizer, isso aí põe em risco a nossa própria sobrevivência. Não dá para ficar simplesmente feliz. Ah, que maravilha, agora passaremos um ano comendo terra. Então, existem quatro tipos de reação possíveis. O primeiro tipo se enquadra no acomodar-se ou revoltar-se. Quer dizer, o primeiro tipo de reação é expressar o seu sentimento em relação à situação. Não é isso? Reclamar. Os bandidos vão embora e já começam um a se lamentar com o outro. Ah, perdi tudo. Não é isso? Esse é um tipo de reação. Está com a gente? Sobre qual das quatro esferas esse tipo de reação se exerce? Esse reage só no primeiro. Ação sobre a matéria. O sujeito veio, me deu um tapa, pegou minha comida e eu digo: ai. Essa é uma reação quase orgânica. Não é isso? Qual o segundo tipo de reação possível? O segundo tipo de reação possível é o jeito de parar e pensar: olha, quer saber? Os bandidos são mais fortes do que eu. Eles vão voltar no ano que vem. Então, antes que eles voltem, eu vou enterrar metade da minha colheita. E eles vão roubar só metade. Está com a gente? Veja bem, a questão é a seguinte: a primeira reação, ela modificou o quê? A primeira reação modificou só o seu corpo. Não é isso? Está com a gente? Então ela se exerceu sobre o domínio, sobre o campo da ação sobre a matéria. O campo da pura reação material. Porque a única coisa que ela modificou efetivamente foi o seu corpo. Veja bem, a esfera da liberdade é a esfera da modificação sobre o corpo do outro. Está quase, hein? Então a primeira reação se deu no campo, no primeiro domínio. A segunda reação já se exerceu sobre o domínio do desejo e da necessidade, não é isso? Quer dizer, ela modificou uma outra coisa. Quer dizer, agora, além de eu me sentir bem porque eu já gemi, porque eu já reclamei, eu teria um pouco de comida no ano que vem. Alguns dos meus desejos e necessidades estarão satisfeitos no ano que vem. Está claro que modificou esse campo? A primeira não modificou esse. Só o terceiro tipo de reação possível. Oi? Exatamente. Então a terceira está nessa categoria. Ou você se junta aos bandidos, ou você junta alguns membros da comunidade e pega os bandidos pelas costas. Está claro? Quer dizer, essa ação, as duas ações, se exerceram sobre o quê? Sobre que domínio? O domínio da liberdade. O domínio da ação sobre o corpo do outro. Quer dizer, ou você agora vai passar, ou você vai bater nos seus antigos companheiros, ou você vai bater nos seus adversários. Está claro, hein? Que outro tipo de reação é possível? Para negociar, o que é necessário? Compreender por que eles estão fazendo aquilo. Não é isso? Quer dizer, por que eles fazem isso? Por que eles vêm aqui e catam a nossa colheita ao invés de procurarem a colheita deles? Se você compreender o processo que causa essa ação, talvez você possa revertê-la. Está claro, hein? Veja bem, é normal que nós tenhamos cada um desses tipos de reações nas mais diversas situações. Diante de umas, nós temos a primeira reação, a reação orgânica de simplesmente expressar o nosso sofrimento ou o nosso contentamento, né? Depois de tentar preservar um mínimo, garantir um mínimo. Terceiro, eliminar o problema, resolver o problema por meio do cercear a liberdade de um outro. E quarto, tentar compreender o problema. Mas se você examina as biografias humanas, as vidas humanas, você vai ver que em todo indivíduo humano, um desses quatro tipos de reação predomina no conjunto sobre as outras três. Está claro isso aí? Quer dizer, existem pessoas que tendem a passar a vida inteira apenas reclamando do mal que fizeram para eles. E tudo que elas conseguem é um alívio psicológico imediato. E quando se dá desculpa, a consciência alivia. Não, quando você simplesmente geme, você fica aliviado. Se alguém dá um susto na canela, você fala, ai, isso aí já melhora a coisa. Se você segurar o ar, fica muito pior. Mas o seu grau de modificação da situação foi infinitesimal, foi mínimo. Não é isso? Qualquer outro resultado que você obtenha com a sua reclamação, você obteve por meio da ação de um outro. Não é assim? Pode ser que, se você reclamar, um outro resolva a situação para você. Tá claro isso aí? Ele tem um componente, não sei se é o gesto de mas um componente da religião. Qual? Seria o componente? Hã? Por que isso é influência da religião? Eu acho que isso é... Os cristãos e muçulmanos, por exemplo, são campeões de reclamação. Lamentação. Sim, mas eles estão reclamando com Deus. Mas você não tem outra esfera de ação sobre Deus. Você pode botar Deus na cadeia e falar, ó, meu filho, mude. Quando ele expulsa a gente do Éden, não dá para a gente roubar um pedaço da árvore da vida e opa, né? Vou garantir o mínimo. Mas o que eu queria dizer, assim, sem entrar na questão, mas falando aí em relação a... quando você estuda a influência das religiões, você percebe claramente os cristãos, especialmente os muçulmanos, essa questão da visão acerca que o mundo conspira contra você, você é um coitado, autocomiseração, é todo o pecado. Pelo contrário, as três religiões semíticas dizem que o mundo conspira a seu favor e você conspira contra você mesmo. Sim, mas é que todas elas dizem isso. A crença popular justamente é o contrário. Não, veja bem. Veja bem. Certo? Isso é um afastamento do sujeito em relação ao ensinamento religioso. Se ele abrir a Bíblia, está lá, o primeiro capítulo. Bíblia 101. Deus criou as coisas em 6 dias e no 7º ele falou, olha, tudo isso é muito bom. Ponto final. Sim, mas sabe que o que se prega é isso também. E o que se acredita é o outro. E a crença não vai. Mas isso aí não foi uma influência da religião, isso foi uma influência de pensadores não religiosos sobre os pensadores religiosos. Mas que calor. Os pensadores religiosos até a Idade Média diziam, não, olha, o mundo é um lugar maravilhoso. Se a sua vida é uma droga, a culpa é toda sua. Sim, eu senti uma visão acerca do trabalho diferente do que nós temos hoje. Completamente. Não é aquela história, cada um se assusta com as conversões que quer. Veja bem. Certo. A questão é que as pessoas se dividem nessas quatro categorias. Quer dizer, elas tendem a reagir de uma dessas quatro maneiras. Está claro isso aí? Qual a diferença entre esses quatro? Primeiro, existe uma grande diferença entre o primeiro e os outros três. Não é isso? O primeiro é uma passividade. O primeiro é uma passividade, exatamente. A reação é passiva. A reação do primeiro não modifica a situação qualitativamente. Percebe? A reação do primeiro não causa nenhum bem, exceto o benefício psicológico imediato do próprio indivíduo. Está quase aí? As outras três são o que? Tem o potencial de produzir bens. Para que elas vêm? Quer dizer, o sujeito que enterrou metade da colheita dele, ele garantiu alguma coisa para ele e para a família dele. O que é um bem? Diante da alternativa de não ter nada e ter metade do que eu tinha é uma maravilha. 50% mais. 100%. 100%. Está claro isso aí? O segundo tipo de reação é ainda mais interessante. Porque se o segundo tipo de ação for bem sucedido, ele resolveu para todos o problema. Não é isso? Não é só para a família dele, ele resolveu para todo mundo, resolveu para a vida inteira. Está claro assim? O terceiro tipo de indivíduo resolveu num sentido mais amplo ainda. Porque na medida em que ele compreender as motivações e as causas efetivas daquela ação, esse esquema intelectual pode ser reproduzido em qualquer situação humana. Então ele não melhora, a ação dele não melhora a vida nem só daquela vida inteira, mas potencialmente da humanidade inteira. Está claro isso aí? Então veja bem, o primeiro indivíduo, o primeiro sujeito, está diante apenas de um momento da sua psique. Ele está diante apenas da dor que ele está sentindo. O segundo sujeito está diante dos males potenciais para a família dele durante um ano inteiro. O terceiro está diante da comunidade inteira. E o quarto está diante da humanidade. Está claro, hein? Oi? Existe uma hierarquia. Agora, o que acontece existindo, então, esses quatro tipos humanos fundamentais, ou esses quatro tipos de reações, o que é o bem para uma sociedade como um todo? O que é o melhor para aquela sociedade? É que naquela sociedade se aproveite ao máximo cada uma dessas quatro reações. Não é isso? Se aproveite o bem que cada uma delas pode oferecer. Está claro, hein? Agora, vamos ver o que é devido a cada um desses quatro tipos. É simples, o que é devido a eles é proporcional ao que eles oferecem. Não é assim? O justo não é o que é devido? Como eles oferecem bens diferentes, o que é devido a eles pelos outros indivíduos também é diferente. Está claro aí? Veja bem, a primeira categoria de indivíduos, em poucos se diferencia de uma criança. Quer dizer, a reação dele não é capaz de resolver nem o problema dele. Está claro isso aí? Ele só vai obter algum bem se os outros três derem para ele. Não é assim? E o que ele pode dar em troca? Hã? Tem uma coisa que ele pode entrar. Ele pode dar em troca a sua força física. Ele pode carregar pedra para os outros. Ele faz o buraco para poder enterrar metade, aí o outro dá 5% para ele. Começa a fazer sentido o capitalismo. Começa a fazer sentido o capitalismo. Em termos econômicos, o capitalismo se justifica completamente. Cada um produz, então, cada um tem a oferecer um tipo de bem fundamental para os outros. Cada um deles, né, tem em abundância um bem. O único tipo de bem que o primeiro sujeito tem é a sua própria força física. Ele pode trabalhar para os outros, porque ele não sabe, por instinto, realizar nenhum dos três bens fundamentais que os outros realizam. Mas ele pode cooperar com a obra dos outros. Não é isso? Certo? É assim, ele não vai se juntar com três para arriscar a própria vida para lutar com os bandidos. Mas esses três podem chegar para ele, você cava um fosso aí porque a gente tem que se defender dos bandidos. Cava senão você apanha. Mas, e nisso ele coopera com a obra daqueles três. E assim por diante. Sim. São escravos, não porque o trabalho é. Não por acidente? Não. Em dado momento não tiveram e não puderam, não quiseram defender suas próprias. Exatamente, existe o sujeito que está incapacitado para a produção de qualquer bem. Então, só porque ele está incapacitado da produção autônoma de qualquer bem, nós vamos matá-lo? Não, nós vamos contratá-lo. Porque se ele não sabe, pelo arbítrio dele, realizar nenhum desses bens, ele pode, sob o meu arbítrio, cooperar na produção de algum desses bens. Não é assim? Está claro, hein? O segundo tipo, o sujeito do segundo tipo de reação, que bem ele garantiu em primeiro lugar? Mas que tipo de bem? Exatamente, os bens econômicos, que são a garantia fundamental do prazer. Não é isso? O que vai acontecer se numa vila de 20 pessoas, um sujeito guardar 50% da colheita e todos os outros perder 100%? Rei eu não sei, mas ele será um magnata. Ele pode pedir qualquer coisa em troca. Eu te dou aqui 10%, mas você me dá suas duas filhas. Aí eu estou enganado. Hum? Eu estou virando uma grata, eu não. Tá com a gente? Isso quer dizer o quê? Que é o sujeito que tem um talento natural ou um instinto natural para a captação dos bens econômicos. Ele olhou a situação. E nessa situação ele viu qual é a possibilidade de garantir bens materiais diante de adversidade. Está quase, hein? É evidente que quanto mais gente desse tipo tiver numa sociedade, mais rica ela será. Você joga esse sujeito diante das piores adversidades e ele descobre um jeito de economizar ou de produzir mais. Tirar a água da pedra. Tá claro isso aí? É o terceiro tipo. Que bem ele ofereceu. A liberdade. Isso quer dizer, ele garantiu a justiça nas relações, que é o fundamento da liberdade. Está claro, hein? Evidentemente, quanto mais pessoas desse tipo tiver numa sociedade, mais justa ela será. Não é isso? E o quarto tipo de sujeito, o que ele ofereceu? O juízo sobre isso. Quer dizer, ele te ofereceu, por exemplo, os meios de antecipar. Olha, que na sociedade nós precisaríamos de pessoas assim, assim, assim, assim. Cada um deles pode oferecer isso, isso, isso, isso. Se faltar uma dessas pessoas, vai dar um colapso. Vai faltar tal coisa e a sociedade vai ruir. Não é isso? Esse sujeito oferece a justificativa última de cada um dos tipos. Está claro, hein? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ora, os fortes, e que tem como objeto de atenção fundamental a liberdade, como a gente falou, como falou no começo, eles poderiam se unir ao adversário e bater nos aldeões. Mas por que ele não o faz? Por que ele não o faria? Ele só não vai fazer isso se ele estiver persuadido de que o certo é fazer o contrário. Se, no campo das suas crenças, sentimentos e convicções, estiver a ideia de que ele deve proteger os aldeões porque isso foi injusto. Não é isso? O Quem vai incutir essas ideias na cabeça dele? Os aldeões vão ensinar isso para ele? É o quarto tipo. Ao quarto tipo cabe o educar. Não é isso? Está claro que essas diferenças sempre existirão? Eu não lembro da fábula. É uma colmeia, tem abelha santa, tem abelha pela praia, abelha trabalhadora, abelha vagabunda. Aí ele vai ter hipótese, todas as abelhas são santas. Todas mortas. Ouvem. Todos são papel. Exatamente, tenta enquadrar. Vamos fazer todo mundo com pressão desses papéis. Todos esses quatro tipos são necessários para a subsistência humana. Por quê? Porque os quatro bens representados por eles são todos eles necessários para a existência individual. Sim, a desigualdade social é extremamente necessária. Sim. Se torna no Brasil professor, mas ele não tem significado. Não significa isso, vai pensar. Exatamente. Exatamente. O papel de educador, nesse sentido, certo? No Brasil, não tem, ele não tem um enquadramento social. Não existe um lugar social em que se enquadra esse tipo humano. Quem preenche esse papel? É simples, os atores, músicos e jornalistas. Sim, exatamente. Eles são os sacerdotes da nossa religião. Que ótimo, né? Entendeu? É impossível retirar de uma sociedade humana um desses papéis. Isso realmente não é possível. É possível você incumbir desses papéis pessoas completamente desqualificadas. É possível você simplesmente tirar da sociedade as instituições, você remover da sociedade as instituições que formalizam o exercício desse papel. E aí esse papel ser cumprido de maneira completamente informal, como é o caso. Mas tirar esse papel é impossível. Por quê? Porque toda a sociedade se organiza em torno de crenças e convicções. Sacalagem? O que define uma sociedade humana? Sempre um conjunto de crenças e convicções acerca do justo e do injusto. Você explica qualquer sociedade humana por isso aí. Se essas convicções estiverem mal fundamentadas, a sociedade será uma porcaria. Entendeu? Então, por exemplo, se for uma opinião, não, é a opinião dessa, da casta sacerdotal daquela sociedade. Todas as pessoas são iguais e todas as opiniões têm que ser respeitadas. Ferrou. Porque a opinião do primeiro tipo é o seguinte: ele deve reclamar e você deve dar comida na boca dele. Essa é a opinião sincera dele sobre a caridade. Entendeu? Só que é simples, essa opinião não pode ser respeitada. Essa opinião não pode ser respeitada. Tá claro, hein? Exatamente, ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Ele não tem condição de sobrevivência autônoma. Agora, por exemplo, parece que esses programas sociais que eles estão sendo feitos, tudo nós não vamos criar ideias de dependência. Veja bem, o problema no Brasil é um pouco mais profundo do que essas ações sociais de agora. Essas ações sociais são efeitos. Em terceira ou quarta ordem, de um grande, um profundo mal que há na sociedade. O profundo mal é que nós educamos as pessoas para reagirem de modo servil. Todos os dias as pessoas leem em algum jornal, ou em alguma revista, ou em algum canal de televisão, que tem alguma coisa de ruim na sua vida, reclame com o governo. Proteste contra o governo. Reaja como um indivíduo servil. Percebe? Quer dizer, que nós estamos estimulando as melhores mentes da nação, quer dizer, os indivíduos capazes de realizar os maiores bens, a só reclamar. Exatamente. Eu estou ensinando todos os brasileiros a se comportarem como se eles pertencessem ao primeiro grupo. Entendeu? Isso é assim porque? Simples, porque a maior parte dos artistas e jornalistas pertence a esse primeiro grupo. Efetivamente. E eles querem moldar o país à sua imagem e semelhança. E nós replicamos esse discurso em sala. Quer dizer, nós alimentamos uma atitude servil dia a dia. Essa nova geração tem esses vícios num grau incalculável. O pessoal de 18, 20 anos, eles não sabem fazer outra coisa, não concebem como possibilidade humana outra coisa exceto reclamar do governo, reclamar dos pais, reclamar dos outros. Achar que o problema está sempre fora dele. Está sempre fora dele. Quando o problema escapa à sua esfera de capacitação profissional. Nessa esfera não. Nessa esfera eles assumem a responsabilidade. Quando escapa a essa esfera, o que sobra? Sobra reclamar. Reclamar o quê? Disso que está aí. A culpa é disso que está aí. Isso que está aí é que tem que mudar e fazer alguma coisa diferente na minha vida. Nós estamos chegando num grau de doutrinação servil nunca antes visto na humanidade. Nunca antes visto. E isso nos põe. E aí, quando o Sim. Exatamente. E mesmo do número 2. Veja bem, até a reação do tipo 2 é demonizada no Brasil. Não, se você não, peraí, então tem dificuldades aqui, tá? Não, mas eu vou economizar, eu vou batalhar mais, vou fazer minha empresa, não sei o quê. Ah não, você está explorando os pobres, seu maldito. Quer dizer, até essa segunda reação é demonizada. É mal vista, exatamente. Sim. Ah não, menos os sucessos dos artistas. Esse evidentemente é uma bênção divina. É uma prova da sua superioridade intrínseca em relação a nós. Não é isso? Esse é o único sujeito que não é demonizado. Ninguém acha injusto que um artista ganhe 100 mil reais para dar um show numa noite. Todo mundo acha normal, imagina. Um pessoal maravilhoso, um ser humano muito especial. Ele não está roubando, explorando os pobres que estão lá indo assistir o show dele. Porque, evidentemente, o que ele está oferecendo é infinitamente melhor do que esse dinheiro. Hã? Não é assim? Agora, o sujeito que fabrica a geladeira, não, ele está te explorando. Entendeu? O sujeito que fabrica automóvel está te explorando, ele está te roubando. É evidente que o automóvel vale muito menos do que o seu dinheiro. Mas um CD, hã? Ah, esse é. O valor é inestimável. Vocês entenderam a doença da nossa nação? Agora, o que acontece com isso? Acontece com isso que nós nos aproximamos dia a dia da pior tirania possível. Tem a crença pelo universo, como a educação brasileira, ela é toda voltada para o mercado, né? É toda voltada para a educação portuguesa, mas quando você observa como que as pessoas educadas devem ser empregadas. Não, você educado para servir alguém, né? Para servir alguém, exatamente. Não, veja bem, exatamente. O que acontece? Você, olha, diante de qualquer problema, você não pode recomendar para o sujeito. Olha, então é o seguinte, abra um negócio você mesmo, entendeu? Comece a vender pano de prato de porta em porta, junte dinheiro, compre uma loja. Não, isso é errado, porque isso é explorar o pobre. Fala para ele, não, siga uma carreira política, militar ou policial. Não, isso é errado, porque político e policial é tudo canalha. Você vai virar canalha também, porque você evidentemente não tem força moral nenhuma. Você é um banana. Ah não, então eu quero virar intelectual e entender essas coisas. Não, isso não dá dinheiro, meu filho, você vai passar fome. Então o que eu estou dizendo para ele fazer? Dizer, olha, você é o seguinte, vire faxineiro. Seja servo de um outro. Se você não pode fazer nenhuma dessas três, só sobra a alternativa servil. A alternativa da dependência. Se eu aprender isso, eu vou poder passar no concurso público. Sim, exatamente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no Brasil, nós estamos demonizando todas as possibilidades humanas superiores. Todas as possibilidades humanas que propiciam, de fato, o desenvolvimento de uma sociedade, são demonizadas. Entendeu? Sim, ele diz, não, olha, o trabalho servil é o seguinte, é a última alternativa. Se você não consegue nada, se você não é capaz de nada, então aceita um trabalho servil. Então pegue um trabalho desse. E que hoje a sociedade valoriza, né? Sim, não, a sociedade valoriza isso, valoriza o seu trabalho servil. Você tem duas coisas que são valorizadas hoje, o trabalho servil e o trabalho do artista. Autêntico ou qualquer bobagem desse tipo. Você entendeu qual é a desigualdade social que tem aqui? A desigualdade social do Brasil consiste em dizer o seguinte: olha, você só tem duas alternativas. Ou você é um artista ou jornalista de grande sucesso, ou você é um funcionário de outro e vai receber chicotado nas costas todo dia da sua vida. Entendeu? Não, é o seguinte. Não, é, claro, exatamente. O problema é que a gente vai carregar com a gente. A gente vai piorar os outros países. Não, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a lembrar as pessoas que, olha, existem outras alternativas humanas. A sociedade humana funciona assim, assim, assim, assim. Existem esse tipo de pessoas. Você tem que descobrir que tipo você é. E não importa o que te digam, entendeu? Você tem que fazer aquilo que você tem para oferecer. Você tem que oferecer aquilo que você tem capacidade para oferecer. Se você é o que consegue economizar e com isso você enriquece você e a sua família, faça isso. Se você é o que consegue agir para a comunidade como um todo, torne-se político, policial, militar, faça isso. Entendeu? Se você é o sujeito que se volta naturalmente para investigar a realidade, faça isso. Ah, isso dá dinheiro, não dá dinheiro, isso dá sofrimento, não dá sofrimento. Dane-se. Não é o principal. O principal é o seguinte: isso é você. Se você não fizer isso, você morreu. Com ou sem dinheiro, você morreu. Entendeu? Não tem nenhuma relação direta com a força econômica dela. Não tem nenhuma relação direta. Não, uma sociedade perfeitamente esclarecida pode ser uma sociedade pobre em talentos econômicos. Mas pode ser uma sociedade em que existem poucas pessoas com esse talento específico. Ela será sempre pobre. Entendeu? Mas vou primeiro. Oi. Sim, é o seguinte: olha, você naturalmente é um, dois, três ou quatro. Descubra qual você é. Primeiro eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui funciona assim, aquele funciona assado, aquele outro assim. Descubra como você reage e transforma, tá? Esta ação no centro da sua vida. Esse tipo de ação no centro da sua vida. Entendeu? Pare de acreditar que o sujeito que enriquece, enriquece porque roubou alguém, certo? Que o político, o militar é necessariamente corrupto. Se você virar político, militar ou policial, você vai se tornar um canalha. Entendeu? É assim, olha, ó, se você for qualquer coisa que não for um servo, você será ou um canalha ou um pobre miserável. Passará fome. É assim que a gente educa a nação. Se você for intelectual, você vai passar fome. Mentira. Se você for político, militar, policial ou empresário, você será um canalha. Mentira. Se você fizer uma dessas três coisas, você estará causando um bem para a sociedade. Essa é que é a verdade. Um bem que a função, o sujeito na função servil não pode oferecer e que é indispensável para a sociedade. Tá claro, hein? Agora, qual o propósito de uma educação liberal? Uma educação liberal é uma educação voltada para essas duas primeiras, essas duas funções últimas, a terceira e a quarta. Uma educação liberal ou educação superior é uma educação para ensinar os sujeitos do terceiro tipo ou do quarto tipo, para que eles possam aproveitar ao máximo esses talentos e, com isso, beneficiar a sociedade de uma maneira que a gente não pode imaginar no Brasil. Mas isso eu acho que vai ter que ficar para a próxima. Olha só agora. 4:30? Não, então isso aí fica para a próxima. quem ficar aqui vai ganhar uma meia igual ao nome. Ou igual a Tânia. Bom, igual a Tânia, né? Mas não tô Feliz Dia das Mães. Para as mamães, feliz Dia das Mães. É o Dia das Mães.